3565, correção, são 3265, chame Recife, 1251, alterna 13325. Localizador visual, voo 275. Flight final, torre 1895, bom pouso. Completando 1895, obrigado, até aí. Torre de Salvador, boa noite, voo 271. Voo 271, reporte externo, baixado e travado, ajuste no 0 no 4. Ok, reporte lá, confirme pista seca ou molhada? Pista seca. Ok, obrigado. Externo, baixado, checado, voo 271. Voo 271, autorizado pouso, pistão no 0, vento 1, 50 graus com 0, 5 nós. Livre pouso na 10, voo 271. 920, direita, prossegue táxi na minha escuta via Alfa, apoio Juliette para o portão 10, portão 10. Vale, Ibrahá, prossegue no táxi de Alfa, Juliette para o box 10, 10, 271. Boa noite, Sérgio. E a Índia em Alfa, reposte 10, ponto espera pronto, ajuste agora padrão 63. Índia em Alfa, reposte ponto espera. Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Livre decolar, 150 graus, 05 nós. Decola os 29, controle 119, decimal 8, bom voo e bom dia. 198, bom dia, obrigado. Espere, bom dia, Dael, na sua escuta, 331. Uno 331, contato radar na decolagem, sua para 360, sabe Dael. 360, vigilância no PC, 331. O voo da Elda presente, ano 331. Autorizado, Golo 331. Da Elda 331 vai voar da presente, subindo 360. Uno 331, chame Recife, 1251, alterna no 3325. 251, 3325, obrigado, bom dia. Nível 390 autorizado, aerovia Peruísque 58, decola da 10 com curva esquerda após decolagem na subida Pouca Transição Caju, aciona 5060 e controle 119.8. Confirma o nível? 390. Firma, 390. O GON 271, chame pronto, pushback. Salvador, Pan Diagonal 1955, informação Foxtrot. Galeão, copia 360. Copia, senhor. O 955 Galeão, nível 360, autorizado, aerovia Peruísque 50 até Bidev, Bravo India Delta Eco Victor, após a Upper November 857 até Porto Seguro, Serra Golfo Romeo, após a Upper Zulu 16 até Gruf, Golfo Romeo Uniforme Fox Fox, após a Upper Zulu 14 até Toquim, Tango Oscar Kilo India Mike. Decolando a 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após Bidev. Aciona 5063, controle 119.8. Autorizado o Galeão, 360, 350, Bidev, UP 9857, seguro, UP Zulu no 6, Groove, UP Zulu no 4, Toquinho. Rodão no 0, curva direita, perfil da El, Leda, Black, 5063-198-1155. Negativo da El, Leda, Blaz. Ok, subida da El, após Leda, após direto Bidev. Da El, Leda, Bidev. Correto, no 11, chame pronto, Gol 1155.